JP858, controle 1208, traçada 5197. Procedimento correto, esporte quando pronto para posicionamento. Só preparando. Boa noite, Torre Gol 1604. O Gol número 04, confirmando, tá livre pouso. Registro 0, 20, 0, 80 graus, 1, 2, 9. Ah, tá bom, tá bom, obrigado. Sola os 4-2, direita, solo no segundo nacional 9. Está livrado aqui. Tá mostrando? Boa noite, Rolando 604. 604, vai ter que ser Alfa, reportar antes do Taxi e Juliette. Alfa, informar antes do Taxi e Juliette, Rolando 604. Ou 989 vai aguardar para o início do pushback, ok? Temos uma aeronave sendo rebocada que está com a retaguarda. Após a mesma livrar, autorizarei o seu pushback, o voo 989. Então aguardar a sua autorização, 889. Charlie Sierra Tango, quilo novembro na escuta? Charlie Sierra Tango, quilo novembro, na escuta do solo? Charlie Sierra Tango, quilo novembro, na escuta. Está autorizado prosseguir com o reboque, agilizando na medida do possível. Autorizado por reboque. Obrigado. Voadora, janela, Índia 313, boa noite. 1604, vai manter posições da Juliette, aguardar para ingresso. Mantém posições da Juliette, boa no 604. Via da Lagonda até 4132. Assim que a aeronave que está executando o reboque livrar o eixo da Juliette, está autorizado ingresso na mesma para o gate 02. Sim, após a aeronave estar livrando no momento, o eixo da Juliette vai para 02, vou no 604. Coordenante equipe de solo que após a passagem da aeronave da Gol, que vai ingressar na Juliette para o 02, está livre o pushback e repostaxo, segundo 889. Gente, após a passagem da aeronave da companhia, retaguarda para o 02, está autorizado e fora da parte, segundo 889. 6393 dessa via para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Na via para 2000, autorizado final. O patrulho confirma a chanera número 1. Afirma a chanera 3.3. Posso importar um pouquinho o ar do né? Autorizado. Obrigado. Solo da 3858 para o push e acionamento, portão 3. O 3 vai aguardar o instante para o pushback, o 3858. Guardando, 3858. Cruzado táxi via India Alpha, no ponto de espera da 1-0, Chime Torre, 1-1-1-9-5, QNH 1-0, 1-2, boa viagem. Chime 2 agora, no ponto de espera de 1-8-9-5-4, voo 1-8-8-9, cruzado táxi via India Alpha, até o ponto de espera. Então, 3-8-5-8, coordenando com a equipe de solo, que após a aeronave da Gol passar a sua retaguarda, está livre para o pushback e após táxi. Após a aeronave da Gol, retaguarda, vai iniciar o push. Chamada TAC 3850. Alô, Salvador, TAN 3662, na posição 1, solicita acionamento do motor na posição posterior do pushback. Vai aguardar para o pushback o acionamento que é criado do comandante. Positivo, então a gente vai acionar e vai no portal solicitar o positivo da 3662. Afirmativo, vai aguardar o instante para início do pushback, então. Salvador, salve, que agora está com o teu grupo agora. Prossiga! Acabou, acabamos de efetuar o reboque. Boa noite, obrigado. Boa noite. Não esteja em condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmo. The Ocean 6310 request pushback and set up 10-06. 10-06, could you initiate immediately? Affirm, immediately. Okay. clear, report red for taxi. We'll do for taxi, Ocean 6310. Nome 313, complete aproximação de Torre, 198.95. 2895, obrigado, até já. Até. E Salvador, boa noite, Oceaner 6313 na final. 313, boa noite, trem de pouso, vento 080 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 90, 6313. 889, decolada hoje 57, controle 20.8. 20.8, tchau. Solo, Tan 328 para o táxi. 134 a bordo, alternando João Pessoa. 4 horas é nossa autonomia. Tan 3858 está autorizado o táxi via Engine Alpha no ponto de espera da 10, Torre 1195, QNH 10, 12, boa viagem. Iniciando no ponto de espera da 10, 1895, obrigado, 32. Autorização Juazeiro 190, agora distante, copa. Tá pronto pro pushback? Afirmativo. Colei aqui de solo que após a passagem da aeronave da Avianca com a retaguarda, está livre push e após táxi, então 3662. Após a Avianca, livre push e importará táxi, então 3662. Passareiro 2224, Juazeiro, 190, pronto? 190, pronto, táxi. Juazeiro, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após direto Paulo Afonso, após conforme rota. Decolada 10, controle 10.8, 5137, transponder. 90, aprovado, conforme para Juazeiro do Norte, decolada 10, curva esquerda na Momo. Paulo Afonso, segue de acordo com a rota, 208, frequência com 2. 537, transponder, passou 224. 224, procedimento correto, depois pronto para posicionamento. Anime 313, solo 01, direita solo 219. 219. 8.0.7.0 graus, 07 nós. Autorizado, decolar, pista no zero. Senhora do zero, Terra 3.2, foi. Qual foi essa jornada? Da Cláudio 02, controle 120, décima 8. 208, pegaram, boa. Controle uma boa, até 3858, cruzando 1210, na subida Momo. Então, 3858, contato radar, suba para nível de voo 370C da Momo. 370 na Momo, até 3850. Oi, 2000, pode voar direto Momo ou Cóbico, o TAN 3858? 3A do Momo, 3858. Direto Momo, o TAN 3858, obrigado. Gente, vai manter a posição. Chenet 6310, clear line up, take off, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Roger, clear to line up and take off, runway 10, Chenet 6310. 3.25, alterna 1.25.1. 13325 ou 1.25.1, gol 1.889, tchau. Afirmativo, tchau. Possível coordenar pro de Froti pro TAN 3858? TAN 3858 aguarde, tem uma aproximação esse do Nordeste de Salvador. Ah, ok, então, obrigado. T35 autorizada a chegada bom, se desça para nível de voo 080, que é legal no 012. O 4235 confirma sua velocidade. Você sim pode manter a high speed e voar direto pelo para o sequenciamento? Direto pelo azul 4235. 4235, desça para 4 mil pés, que é legal no 012. Vamos Alfa, boa noite, voo 9272, Honda 90150, Romeu. Gol 9272, autorizada a chegada a Marilhosa para nível de voo 050, QNH 1092. Número 2 na aproximação, reduza para 250 nós. Na moda de parte, good evening, a Chanel 6310. Chanel 6310, radio contact. On the patrol, Clabit, high level 350, Puka de patrol. Mother 350, any chance for the Puka, visual condition. Chanel 6310, clear to fly direct to Jammu. Ok, direct to Jammu, appreciate, thank you, miss. Depois para ingresso no pátio principal, flip 52 no meio. Depois eu vou para ingresso no principal, 52 no meio. Solo Salvador, o TAN 3662 para o táxi, 149 a bordo, 2h40 alternando Fortaleza. 3662, autorizado táxi, VR Alfa no bonde de espera do 10 Torre, 1295, QNH 10112, boa viagem. Sente ajuste 1012, via VR Alfa, ponto de espera Torre 1895, 3662, obrigado, uma boa noite. Trip vai seguir a aeronave da TAN, VR Alfa no bonde de espera do 10 Torre, 1895, QNH 1012, boa viagem. Na retaguarda da aeronave à frente, o India Alpha do Porto Sérgio 3895, 5296. Sérgio 3, após a aeronave da Trip de Berá Juliette, vai ingressar para o portão 04. Controle. Controle. Agora sim, 3258. 3258, sub-restrito pelo centro Recife até nível de voo 350. Numeral 350, 3258. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3662, pronto, espera, pista no 0, pronto. TAN 3662, autorizado a linha de decola, pista no 0, vento 080 graus, 109. A linha decola, pista no 0, TAN 3662. E 9890, desça até nível de voo 050. Oceania 6310, fly direct Romeo Fox 018. Direct Romeo Fox 018, thank you, appreciate it. TAN 3858, chame centro Recife, frequência 125.45. 12545, TAN 3858, boa. Alinho, mantém 5-2 também. Via. Dois, decolado Zuno 1, controle da 0-8. 208, boa. Controle, boa noite, OTAN 3662. Tan 3662, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, o 3662. Rio 9890 é o número 4 na aproximação, reduza para 230 nós. Azul 4298 desce até nível de voo 050. Disco 12 no 6, 20080 graus, 089, autorizado a decolar, pista no zero. Livre decolagem, 12 no 6. 4235, direto zona 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, após estabilizado no localizador. Passageiro 2224. Reduz a velocidade 2190 nós. Com 9272, reduz a velocidade 220 nós. Edição 220, 9272. Utilizando táxi e a parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 chame torre, 1-2-2-9-5, que nega 1-0-1-2, boa viagem. Com 1-0-1-2, pátio Índia Alfa, ponto espera da 10, lá 1895, pode ser 22224. 0060, chegada Mário, 1-0-1-2, General Bull, 9-2-0-2. Oceania 6310, contact Recife Center, 125-45. 125-45, thank you. Good night, Miss 6310. Controle Salvador, trip 5216. Trip 5216, contato radar, suba para nível de voo 190, saída PUCA. Subindo para 190 na PUCA, 5216. Desce até 3000 pés, com 9272. Desce a 3000, 9272. Azul 4298, desce até 4000 pés. Vento 080 graus, 109, autorizado a linha ainda, colapso no zero. A linha ainda cola 1-0, passageiro 2334. Direto Jamo. Direto Jamo. E 9890, vitoração para sequenciamento, curva direita na Pro 230, se limita aqui de Mike 100 de Simbra. Com 9212, reduz a velocidade 2509, número 5 na aproximação. 250, reduzindo, número 59212. Com 9272, reduz a velocidade 1990 nós. Descendo até 3000 pés inicialmente. Desce 3000 pés, reduz 1909, 9272. E 9890 desce até 3000 pés. Tan 3662, chame centro Recife, frequência 125.45. 12545, Tan 3662. Somação Romeu, autorização Fortaleza. Voo número 04, Fortaleza, 370 autorizado, veio peso 19. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 120.8, controle, 5133, transponder. Voo número 04, autorizado 370, peso 19 para Fortaleza, 10, curva esquerda, Momo, Froti, 1208, controle, 5133, o transponder. Voo número 04. Planejamento correto, responde plano para posicionamento. Fortaleza. Para sua informação, não cumpre com a restrição, tá? Azul 4298, desça para 2000 pés, desado final ILS X2, reposta habilitado no localizador. Controle, bom dia, 355-91-160 na Pua de Alagoinha. Trip 5591, autorizado a chegada bom, se desça para 4000 pés. 4000, 5591. Quatro, dois, três, cinco. Torre, 1 decimal 95. 10, 10, 10, 10, obrigado. 9810, curva esquerda pro 200. 2, 2, 4, 2, 3, 5, na final, trem baixado, salário. 235, 080 graus, 08 mais, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pouso na 10, 4235. Com 9172 está estabilizado em LS, então já tem a pista vista. 9272, chame torre, 1 decimal 95. 1 8 95, chamarás, CBS. Salvador, muito boa noite, gol 9272, estabilidade LS, estando zero, tem a pista vista. 9272, número 2 para o pouso, forma ali, pista livre. 9272, aguarde. Desça para 4000 pés, 9212. 4000, 9212. E 9890, esquerda, proa 180. De 2, 1, 2, desça até 3 mil pés. 3.000, 9, 2, 1, 2. 9272, vento 080 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, gol 9272. Táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. De Alfa, repórter antes da Juliette. Primeiro 4 copiou. E 9810 para o localizador, curva esquerda para 150, utilizado final ILS, aposta estabilizado no localizador. Para 150, limitado pelo curso, aposta estabilizado, 9810. 9810 é para interceptar o localizador. Afirmativo. azul, 4298, torre 198, decimal 95. Azul 4298, copiou o controle. Passiva para 4198. 4298, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, bom. Azul 4298, continua a aproximação, informarei que está livre. 4298. 90, visual, morador. 9890, complete, torre 198, decimal 95. 92712, inicie redução para 1909, desça para 2000 pés, autorizado final em LS, repórter estabilizado. Tráfego Cooper 7 está 12 horas, 9 milhas, com 140 de knot speed. Bem, está reduzindo 1909, descendo para 2000, reportará estabilizado em LS do 9212. R9810, número 2 para pouso, com a revista livre. Na sua exposição. Azul 4298, vento 080 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, azul 4298. Voo 076, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 092. 2224, confirma que é o ideal para destino. Pro ideal para o destino seria 016. Falando da Infraero para o 09. Vai seguir até o través do 06 para depois de polo até o 09. Desça para 2000 pés, autorizado na ILS X-Ray, é estabilizado no localizador. 2000 autorizado em LS, chamará estabilizado, por isso aí. Desde 224, seu está autorizado, vai direto ao destino. Direto Juazeiro, passageiro 224, muito obrigado. 1604, 128, 1335, Recife, pronto para o táxi. Autorizado o táxi via Indy Alfa, no ponto de espera do ano 0, torre 1195, que negar no 012, boa viagem. De Alfa 1012, Montesfera 1295, obrigado, 1604. Me torre 198, decimal 95. Reduzindo, chama a torre 295, gol 9212. Alfa, reportante do Juliette. Código de Alfa, reportante do Juliette, 2212, a uma milha do externo, com trem baixado e checado. O 2112, número 2, Maré Pista Livre, Rio, 9810, vento 080 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, poço, pista 10, 9810. Salvador, boa noite, 1604, ponto 010, visual com prato, chegou a sinal. Gol, 1604, boa noite, mantém o ponto de espera inicialmente guardando. Mantém, 1604. Tipo 5296, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45. No 298, ingresso na Juliette, portão 3. Ingresso na Juliette, portão 3, assim, 4298. Alô Salvador, o SMA 6313 para Guarulhos, por favor. Guarulhos 360, prepare da Eulia da Bridge, aguarde o instante 4. Vento 080 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 0. Gente, livre pouso, pistão 0, gol 9212. O número 04, após 09, dá o final, ali mantém, cabeceira 10. 9810 vai prosseguir Alfa, vai reportar antes do Santa Fe Juliette. Alfa, reportado pela Juliette. Anéme 313 Guarulhos, 360, pronto? Pronto. Guarulhos 360 autorizado, via Zulu 16. Após Bravo Hotel Zulu, após STT Trive, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 120, décimo 8, controle, 5142, transponder. 360, na época Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, após conforme, decola da direita. Da 10, curva à direita, da El Leda e após Brigue. 120.8, 5142, transponda. Caralho, mas isso não tem escolhimento correto, poste quando para posicionamento. Pode. Poste. 9810, vai ingressar da Juliette, pátio 3, posição 09, atende para o sinalizador. 09, atente para os sinalizadores. O 9212, solo os 30, direita, solo os 19. 219, direita, 9212, boa. Tá visual capítulo, pode prosseguir visual? Autorizado 5591. Mais, autorizado decolagem 10. Decolagem 10, 1604. Chegou na Isso, 91, torre 118, décima 95. 95. Você falando de 3-1 no controle da 0-8. 0-8, controle igual no 604. Torre, bom dia. Trip 5591 no final visual. 5591 é porta. Trechecado. Chamará o flop 15. Chamará o baixar travado. 5591. Boa noite, Bonomeia 04, decolou na Momo. Bonomeia 04, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Momo. 370, Momo, Bonomeia 04. Passaredo 2224, chame centro, Recife, frequência no 25, decimal 45. Com 2, ingresso na Juliette, portão 8. Juliette 8, gol 9-2-1-2. Autorizado, pouso, pista no 0. Livre, pouso. Gol 9272, Galeão 360, próximo. Pronto, copia. Galeão 360, autorizado, Zulu 1-0, após SMAP, após DCT, após conforme rota. Decola da 1-0. Primeira curva direita, saída da El, Leda com as bridge, 120 decimal 8, controle, 5131 transponder. Ok, aprovado 360, presulou no 0, SMAP direto, a saída da El, Leda bridge. Decolada 10, curva direita, 208-5131. Segmento correto, resposta plano para posicionamento. Botará. Boa noite, Rio 5972. Rio 5972, autorizada a chegada Banff, desça para nível de voo 100. Na chegada Banff, que é negar no 012. Chegada Banff, possível autorizador, nada presente? Aguarde, 5972, tem uma aeronave na saída Momo. Ah, obrigado. Salvador, boa noite. É o trip 5595, passa a posição Conde, mantém 140. Trip 5595, acendo identificação. Identifica. Cinco, acionado 5132, contato radar, vou indo para o Edbons para a chegada Bons. Para o Edbons, chegada Bons, 5595. 5591. 5972, desça para 4000 pés, que é negar no 012. 4.000 pés, 5.972. 4.000 no 0.1. Solo trip 5.591, livrou a... Tipo 5.91, eu prossegui via Alfa, Juliette, posto 3, posição 06, atente para sinalizadores. lado de Norte. E o 5972, informa tráfego, 11 horas, 30 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 100 para o 370. Localizador, Morada Mavista, gol 1076. 076, torre 1 noite, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Economia 04, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 45. Economia 04, copiou o controle? Negativo, repito. Repito, Economia 04, Recife no 25 decimal 45. 2545. Salvador, uma boa noite, voo 9248, informação Romeu, quando na proa de Mari, a Recife 150. Voo 9248, voo direto Itap, desça até nível de voo 050, QNH 1092. 050, voo no Itap, 1012 QNH, voo 9248. O 5972, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reporte estabilizado no localizador.